nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você. Sim, parabéns a você, parabéns a vocês, gente, gente muito especial. E durante toda esta primeira semana, essa nossa primeira semana do segundo ano de existência, portanto celebrando o nosso primeiro aniversário, nós vamos apresentar bons trechos, pedaços bem significativos da primeira semana, da nossa primeira semana de estreia. E foi exatamente nesse período antes e depois do carnaval, coincidiu com alguns programas antes do carnaval e alguns depois. E o carnaval ficou no meio, nós não apresentamos nenhum programa durante o carnaval, que seguiu a programação normal da rádio para essa data, então nós ainda começando. Eu só peço que vocês perdoem alguma falha nossa técnica, que estávamos ainda nos adaptando ao sistema e tudo isso é um aprendizado. Mas aquela história, né? Recordar é viver, e viver através da recordação é parte da nossa sensibilidade, sem dúvida, e precisa ser vivida aqui no nosso programa, aquilo que toca o nosso sentimento. Então recordar é sempre muito bom. E por esse motivo nós teremos durante a semana esta introdução sempre sendo repetida e apresentaremos os 5 primeiros programas aqui do nosso Questão de Sensibilidade. E assim de mansinho, o nosso Questão de Sensibilidade começa o seu primeiro programa. Hoje, dia 1º de março de 2011, Questão de Sensibilidade. E eu, Renato, aqui na Melodia FM Educativa, iniciando esse nosso primeiro programa e trazendo essa música tema que nos inspira e que não foi escolhida ao acaso, não. Quando eu pensei numa música que desse o espírito do nosso programa e que nos inspirasse durante todo o tempo, essa música me tocou. E como Jorge Versilo, seu compositor e cantor, havia lançado há muito pouco tempo, naquele momento em que eu pensava nesse programa, então, ela foi escolhida. Construirei nosso ninho nas paredes do penhasco, para que nenhum paparazzi ouse quebrar nosso casco. E eu quero já entrar com essa fala, porque o nosso programa é feito de muita fala, de muita conversa, explicando as razões das músicas, as razões das coisas, as razões de nós, as razões da vida que nos cerca, mas tudo isso por uma razão maior, e essa razão maior é o nosso sentimento, é a nossa sensibilidade. Mas o que é o nosso programa e qual a sua proposta? E para isso a gente tem muito tempo. Esse primeiro momento nosso é para falar sobre essa música. Essa música do Jorge Versilo e que tem como parceiro cantador nada menos do que o fantástico Milton Nascimento. Ternura. Cientistas e arqueólogos registrarão indícios de que uma estranha energia paira por nossos vestígios. O sentimento resistirá aos tempos como um fóssil, e o mundo então saberá que ali viveu o amor mais doce. Esse é o ponto, esse ponto. Isso que o Milton acabou de cantar é o que, no meu entender, explica a nossa proposta de uma forma bonita, de uma forma poética, de uma forma musical. Cientistas e arqueólogos registrarão indícios de que uma estranha energia paira por nossos vestígios. O sentimento resistirá aos tempos como fóssil, e o mundo, então, saberá que ali viveu o amor mais doce. Construirei nosso ninho nas paredes do penhasco, para que nenhum paparazzi ouse quebrar nosso casco. Nas pedras de uma caverna. Porque nós vamos falar muito dos nossos sentimentos, das coisas que tocam os nossos sentimentos e de coisas que não tocam os nossos sentimentos, mas que poderiam tocar, ou talvez até que devessem tocar, porque nem sempre eu tenho acesso às coisas que podem mexer mais fundo comigo e que podem me fazer mais infinito. E por aí já dá para sentir quais os nossos caminhos, por que águas nós vamos navegar. Eu não sei por que me surgiu essa ideia de água, mas já que eu estou falando em água e eu estou falando em infinito, eu acho que o que eu quero dizer e o que eu quero falar é sobre o mar. Cantar, sorrir. E é com esse som maravilhoso, com essa voz dessa cantora portuguesa fantástica, hoje reconhecidamente uma das maiores cantoras do mundo, Dulce Pontes, que nós saudamos o mar com a sua famosa Canção do Mar. Eu queria falar um pouco sobre a letra dessa música. Aliás, eu vou falar das letras das músicas. É importante que a gente desenvolva esse gosto, essa sensibilidade de associar letra e melodia, perceber se ela se casa. Muitas vezes o sentimento que a letra expressa é reforçado, confirmado pela melodia. Isso faz com que a música ainda se acresça, se avolume, e isso faz a gente ter maior prazer, maior sentimento. Vou ler a letra para vocês e vamos fazer alguns comentários. Fui bailar no meu batel, além do mar cruel e o mar bramindo, diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Essa palavra batel quer dizer barco, um tipo de embarcação. Para nós não é muito comum, mas em Portugal se usa. E pesquisando eu vi que a origem é latina dessa palavra e que originou em francês a palavra bateau. Então a gente vê que a gente está em casa, estamos no latim ainda, que é a origem da nossa língua também. Continuando a letra. Vem saber se o mar terá razão, vem cá ver bailar meu coração. São bonitas as imagens, porque, na verdade, quando a gente fala de poesia, a gente usa de imagens que expressam sentimentos que não dá para se reproduzir, não dá para se expressar com as palavras comuns do dia a dia, que nomeiam as coisas exatamente como elas são. Porque meu coração não sai bailando, mas quando a gente fala que meu coração está bailando na vida, a gente entende muito bem o que isso quer dizer. Quer dizer que os nossos sentimentos estão felizes, que a vida está mais suave, mais alegre, mais amorosa. Então, nós usamos desses recursos. E a riqueza da poesia está exatamente na riqueza dessas linguagens, dessas imagens, desse uso da fala, da palavra, de uma forma tão bela que nos levam a esses espaços mais difíceis, esses espaços mais raros, porque isso é questão de sensibilidade. E é isso o nosso programa. A gente vai percorrer, não só na música, mas em muitos espaços, esse mesmo caminho. E começamos com Dulce Pontes e começamos com Portugal. Portugal é esse país pai, esse país que nos descobriu. E Portugal é um país maravilhoso. Eu sou descendente de italiano, meu nome é Tavolieri, mas eu tenho uma afeição incrível por Portugal. E você, estando em Portugal, você vê o quanto o mar impregnou aquele povo que se lançou mar afora e descobriu um mundo imenso, e fez as conquistas que fez, e cá estamos nós falando essa língua que se espalha hoje, sem dúvida, pelo mundo. Uma língua linda, que é a nossa, que é o nosso português. Mas começamos com música portuguesa, por essa razão, lembrando do mar, que é a nossa origem, assim como a nossa origem é, em termos históricos, Portugal. O mar é a origem da vida, o mar é a origem de tudo, e se estamos falando em sentimento, fomos as nossas raízes. Só que de Portugal, eu vou passar para o Brasil. E no Brasil, quem eu encontro? Eu vou encontrar o nosso querido amigo, poeta do mar, que falou do mar como ninguém, que é Dorival Caymmi. É bonito, é bonito. mar. Pescador quando sai nunca sabe se volta nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Pedro vivia da pesca, saía no barco 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol raiar. Todos gostavam de Pedro e mais de que todos, Rosinha de Chica, a mais bonitinha e mais bem feitinha de todas, mocinha lá do arraia. Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite, não veio na hora do sol raiar. Deram com o corpo de Pedro jogado na praia, ruído de peixe, sem barco, sem nada, num canto bem longe lá do arraia. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Vive na beira da praia, olhando pras ondas, andando, rondando, dizendo baixinho: morreu, morreu. Morreu, ó. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Hoje nós estamos trazendo a vocês o primeiro programa da nossa série, exatamente reproduzindo quase que o programa na sua íntegra, porque estamos celebrando o nosso primeiro aniversário, e foi essa a nossa forma de relembrar e celebrar junto com vocês aquilo que foi a nossa estreia, aquilo que foi o nosso primeiro momento, o nosso primeiro contato. E revê-lo hoje, já depois de tantas águas singradas, de tanto mar adentro, porque o primeiro programa falou do mar. E é por isso que estamos com essa inspiração, com essa toada, com esse som, com esse embalo, com essa magia. E que linda a voz de Dorival Caymmi, e com que gosto, e com que beleza, e com que dicção que ele coloca as palavras nos nossos sentimentos. Bom, o mar nos evoca infinito, águas revoltas, sentimentos, imensidão, amor. E tudo isso é a nossa proposta do afeto, porque tudo isso é questão de sensibilidade também, e porque o mar é a origem. Esse é o nosso primeiro programa e é esse o nosso caminho. E vamos continuar com essa inspiração. O mar vai ser hoje, no nosso primeiro programa, o veículo primeiro. Ele vai ser o que nos leva, onde nós colocamos o nosso programa embarcação ao sabor das ondas, as ondas da rádio, as ondas da vida, as ondas de nós. Bom, é claro que nos primeiros programas, esse e nos subsequentes, eu vou falar sobre o programa, porque, olha gente, tem um monte de coisas já pensadas e já, de certa forma, prontas no forno, esperando por vocês. Esperando por vocês porque nós vamos ter o espaço de interatividade, ou seja, uma página na internet para que vocês possam colocar os seus comentários, conversar conosco. E eu já, ainda não vou lançar o endereço no ar, porque eu espero fazer isso logo após o carnaval. Agora a gente está muito perto do carnaval e eu sei que está todo mundo já pensando no descanso, na festa, na celebração. E é claro que carnaval é um pedaço forte da gente, a tradição de nós brasileiros. E mesmo aquele que não entre no clima do carnaval, entra no clima do descanso. E isso sempre é bem-vindo. Então, por isso mesmo, nós começaremos esse uso, essa interatividade de uma forma mais intensa logo após o carnaval. A gente volta na quarta-feira. E na quarta-feira eu explico para vocês como isso será feito. Mas já está todo esperando. E eu vou colocar a letra da nossa música tema do programa, que é o Há de Ser com Jorge Vercillo, e vou colocar também alguma coisa sobre a música da Dulce Pontes, que é muito bonita, e eu já consegui um material que vai ser interessante. Ou seja, nos nossos programas, a nossa página vai enriquecer o material que nós vamos ter aqui. Porque nós não vamos falar só de música, não. Nós vamos falar de tudo aquilo que é a nossa relação na vida, com nós próprios, com os outros seres humanos, com a natureza à nossa volta. Todas as nossas relações vão estar aqui convivendo e entrando na nossa questão de sensibilidade. Como é que nós trabalhamos a nossa sensibilidade nas relações que a gente estabelece, né? E como o mar é o que está nos inspirando, eu vou hoje trazer mais uma música. E agora eu venho para uma música mais recente, já não é Dorival Caymmi, e é um Flávio Venturini. Muito bonita essa melodia que eu vou tocar para vocês agora. Saindo. Um, dois e já. Mergulhou. Hoje nós estamos trazendo a vocês o primeiro programa da nossa série, exatamente reproduzindo quase que o programa na sua íntegra, porque estamos celebrando o nosso primeiro aniversário. E foi essa a nossa forma de relembrar e celebrar junto com vocês aquilo que foi a nossa estreia, aquilo que foi o nosso primeiro momento, o nosso primeiro contato. E revê-lo hoje, já depois de tantas águas singradas, de tanto mar adentro, porque o primeiro programa falou do mar. E é por isso que estamos com essa inspiração, com essa toada, com esse som, com esse embalo, com essa magia. Eu gosto muito desse som mágico do Flávio Venturini. Mas uma coisa é verdade. Quando se fala em mar, quando se fala em sensibilidade, quando se fala em resgate de sensibilidades adormecidas, que é a proposta do nosso programa, é impossível não se lembrar de um filme maravilhoso, um dos filmes talvez mais bonitos que eu já vi e que só falar dele já me comove. E esse filme é O Carteiro e o Poeta. Quem não viu, vocês que estão me ouvindo agora aqui na rádio, no nosso programa, olha, é imperdível. Por favor, vão correndo buscar na locadora, porque é um filme que vocês têm que assistir. O Carteiro e o Poeta, eu vou até ler um pedacinho aqui, que está na internet, do que se fala sobre o filme. O Carteiro e o Poeta é um filme dirigido por Michael Redford sobre a amizade entre o poeta chileno Pablo Neruda e um humilde carteiro que deseja aprender a fazer poesia. É isso, mas é muito mais. Porque, na verdade, para fazer poesia eu preciso descobrir muito mais de mim, descobrir coisas internas que eu nem sabia que existiam. E exatamente essa sede que o carteiro tem de descobrir esse universo sensível ao ler as poesias de Neruda e não entender com tanta clareza aquelas imagens e querer saber como é que aquilo brotava de dentro dele, como aquelas imagens tão bonitas, quando ele começa a entender, brotavam. E ele apaixonado por Beatriz, isso numa pequena ilha bem primitiva da Itália, onde, por questões políticas, o Neruda foi aportar. E ele, então, o carteiro, ele apaixonado e querendo descobrir o que era esse universo, tocado pelo amor, ele começa a sentir coisas diferentes e, de tanto que se envolve, de tanto que busca, ele acaba se fazendo não só poeta, como também um grande crítico da vida, da existência, porque ele desenvolve não só a sua sensibilidade em relação ao amor, em relação à poesia, mas em relação à existência, em relação à sociedade, em relação aos seres humanos em conjunto, em relação ao que é justo, o que é injusto, em relação aos seus direitos, ao respeito de si mesmo. E ele começa a reivindicar coisas. Isso tem consequências na vida, mas assim mesmo é preciso que a gente assuma os espaços do melhor de nós e do melhor do nosso entorno. Eu vou pegar aqui, enquanto eu estou falando com vocês, pegar a música, porque eu não separei isso. O nosso programa é feito assim, é feito de improviso, mas porque o sentimento, eu tenho um roteiro, é claro, mas o sentimento, ele brota no momento. O sentimento, por mais que você queira planejar, na hora que ele é totalmente planejado, ele já não é mais sentimento, ele vira pensamento. E como o nosso é sentido, é claro que o meu roteiro já está todo mudado. Mudado porque na hora do sentir, o que prevaleceu é colocar o carteiro e o poeta agora para nós. E ele vai entrar, eu espero que bem. Vamos ver se ele vai entrar já. E está entrando. Até já. Música. Hoje nós estamos trazendo a vocês o primeiro programa da nossa série, exatamente reproduzindo quase que o programa na sua íntegra, porque estamos celebrando o nosso primeiro aniversário, e foi essa a nossa forma de relembrar e celebrar junto com vocês aquilo que foi a nossa estreia, aquilo que foi o nosso primeiro momento, o nosso primeiro contato, e revê-lo hoje, já depois de tantas águas singradas, de tanto mar adentro, porque o primeiro programa falou do mar, e é por isso que estamos com essa inspiração, com essa toada, com esse som, com esse embalo, com essa magia. Linda a música, né? E é a música tema do filme, O Carteiro e o Poeta. Não percam. E vamos falar sobre ele. Eu devo colocar alguma coisa também no nosso site, na nossa página, que está dentro de um portal, de um site que eu já tenho, que trabalha essa questão da sensibilidade, que é a Casa da Pedra. Mas eu, como eu disse a vocês, eu vou explicar melhor sobre tudo isso, sobre o nosso programa, aos poucos, e mais precisamente sobre como vocês vão participar e ter acesso a esse material todo, eu falo para vocês na quarta-feira de cinzas, mas que nós vamos limpar todas essas cinzas e vamos fazer uma quarta-feira azul como o mar, verde como as nossas matas e as nossas esperanças, fazer uma quarta-feira alegre. Carnaval eterno para nós, né? Gente, eu tava, enquanto a música tocava, os meus pensamentos acompanhavam outros espaços. Eu estou chegando na vida de vocês e vocês não me conhecem. Eu já me coloco tão à vontade como se eu fosse já conhecido de vocês há muito tempo. Eu já disse, meu nome é Renato, nas chamadas durante a semana que vocês possivelmente devem ter ouvido, e eu vou apresentar o programa, a questão de sensibilidade, e agradeço à FM Melodia por essa oportunidade, por esse convite. Um pessoal que vai nos visitar, vai estar aqui em entrevistas, nós vamos ter muitas entrevistas, explicando as razões das mudanças na rádio e também as razões para o nosso programa. E eu, então, peço desculpas de me apresentar assim de uma forma tão próxima e mal conhecendo vocês, então eu me apresento aqui e vou entrando no espaço do sentimento de todos vocês amigos e aos poucos vamos nos conhecer melhor. Aqui no programa nós vamos falar de muita coisa, vamos falar até de comida, tem uma pessoa que vai vir falar da nossa relação com a comida também, de uma forma talvez diferente. Mas aguardem, tem muita surpresa. Bom, seguindo o nosso roteiro, hoje um roteiro mais musical, porque sem música a vida não tem sabor, não é? Então, nosso roteiro é mais musical e é essa a ideia mesmo. É por aí que a gente vai seguir o caminho. E nós vamos ter agora a entrada de Elis Regina chegando. Elis Regina, que é também uma das maiores cantoras do Brasil e, sem dúvida, as maiores cantoras do mundo. Isso daí já reconhecidamente, internacionalmente, por uma série de razões que depois eu vou comentar com vocês. Mas eu estou trazendo Elis e, de Elis, eu vou colocar uma música que é Outro Cais, que também fala do mar, mas fala do mar como se o mar e o ser amado, a realidade do ser amado na qual eu mergulho, são a mesma e única verdade. Então, de Elis, para vocês, eu estou colocando aqui, estou procurando o CD da Elis Regina, e é uma música que é muito pouco divulgada, ela não foi muito trabalhada, essa música, e eu faço questão de colocá-la para vocês. Porque, exatamente, aquelas coisas que estão aqui no mundo, mas que não encontram muito espaço na mídia, que não chegam até nós, isso é o que a gente vai buscar. Exatamente aquilo que é especial, que mexe com os nossos sentimentos, que nos transformam, que nos renovam, que nos acrescem. Essas que a mídia não coloca com tanta facilidade. As coisas que não têm um consumo tão fácil, que não se esgotam tão facilmente, que perduram mais tempo. Essas que a gente vai buscar. E essa é uma delas. Eu vou pegar aqui, deixa eu passar para as músicas. Aqui eu não sei qual é a faixa. É a última, se não me engano. Essa, gente, olha que bonito. É muito mágica, muito maravilhosa. Dá um sentimento do mar tão profundo, tão intenso. Me atraiu o teu canto. Respirei o teu ar, te arranquei do teu cais, me lancei no teu mar, te cobri. Descansei nessas ondas, misturamos nosso sangue, juntos fomos dançar. Hoje nós estamos trazendo a vocês o primeiro programa da nossa série, exatamente reproduzindo quase que o programa na sua íntegra, porque estamos celebrando o nosso primeiro aniversário e foi essa a nossa forma de relembrar e celebrar junto com vocês aquilo que foi a nossa estreia, aquilo que foi o nosso primeiro momento, o nosso primeiro contato. E revê-lo hoje, já depois de tantas águas singradas, de tanto mar adentro, porque o primeiro programa falou do mar. E é por isso que estamos com essa inspiração, com essa toada, com esse som, com esse embalo, com essa magia. E esse clima mágico que Elis Regina nos deu, nos faz lembrar da música da nova era, a New Age Music. Eu que sou de uma geração que viveu isso, eu sou um fruto exato, bem apropriado desse tempo, desses anos 60, em que os ideais dos seres eram trazidos pelo desejo de coisas mais intensas, de vivências muito profundas e de reformulação da vida, do mundo, de nós próprios, da sociedade. E a música da nova era, hoje não tão em voga, mas ainda tem muitos adeptos. E eu tenho aqui uma música muito bonita, que é de um artista, o Steve Kindler. E ele fez um CD em parceria com um outro instrumentista, porque é só instrumental, um CD que se chama O Sorriso dos Golfinhos. E essa primeira música que eu escolhi dá a sensação de você velejando, tem muito com muito de vento, muito de vontade de correr, percorrer espaços no mar e no ar. E essa a ideia por trás da música, não é a intenção trabalhar isso, mas vocês, com isso que eu já falei, já já vão poder sentir como só o instrumento também evoca sensações, imagens, sentimentos. E o mais interessante nessa música é que ele associa sintetizador com os instrumentos musicais tradicionais, com violino. E ele é um exímio instrumentista, e essa parceria dele também traz outros instrumentos muito bonitos e muito, muito sensíveis, e o conjunto fica muito interessante. Eu quero que vocês viajem nessa música comigo, aqui e agora. É assim o nosso programa. Muita diversidade, mas nós temos um roteiro, é o roteiro que o mar do sentimento nos traz no momento. Nosso programa Questão de Sensibilidade, nessa semana especial, estreia do seu segundo ano de vida e celebrando então o seu primeiro aninho de aniversário, nós estamos